Esta semana, no Esta Semana. Sons do 12 de março, fim de enciclopédia e os mais populares na internet. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por efemérides, política, desporto, vários temas que dependem de semana para semana. Olá, olá, daqui Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Estamos a caminho de uma cidade a qual nunca visitei na vida, chamada Porto. Estamos neste momento, neste preciso momento, a atravessar a ponte de Dom Luís. Começamos logo pela efeméride da semana. Na segunda-feira, completou-se um ano desde a famosa manifestação nacional da denominada Geração Arrasca. A 12 de março de 2011, dezenas de milhares de pessoas saíram à rua, em Portugal, para demonstrarem a sua indignação sobre o estado do país e de muitas famílias. Como se devem recordar, a Rádio Antena Web esteve no Porto, nessa tarde de sábado, e aqui ficam alguns dos sons captados por Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, nessa emissão histórica na nossa estação radiofónica, e num dia que nos fez recordar o 25 de Abril de 1974. Há alguma definição de canção? Bom, estamos a avançar de maneira, vamos meter aqui com uma boa Sampaio Bruno e vamos ter amigos aliados. Ele disse, há algum género definido de Eurovisão? Eu não conheço. Portanto, quando ele fala... Estamos aqui a ouvir-se de fundo. Estamos a aproximar-nos. Está aqui muita, muita gente. Não, eu olho para as pessoas, não sei dizer quantos milhares é que estão aqui, mas está aqui muita gente. Esperava-se 60 mil hoje para a cidade do Porto. Enchem aqui a Deus. Terça-feira, aparente bronca política. A justificação oficial é que Henrique Gomes pediu admissão por razões de índole pessoal e familiar. Foi assim que o gabinete do Primeiro-Ministro confirmou a saída do secretário de Estado da Energia e o próprio invocou as mesmas razões numa nota oficial. Mas por trás desta primeira demissão no governo de Passos Coelho Estará uma história mais longa. Várias fontes governamentais, ouvidas na terça-feira pela Rádio Renascença, reconhecem que as razões para esta demissão são antigas e motivadas sobretudo pela guerra que o ex-secretário de Estado declarou à EDP, Eletricidade de Portugal, e a António Mexia, com o objetivo de reduzir as rendas excessivas daquela empresa. Há mesmo quem, dentro do governo, diga que Henrique Gomes era um fator de desestabilização do ministro Álvaro Santos Pereira e do funcionamento do respectivo Ministério da Economia. Henrique Gomes defendeu várias vezes que era preciso pôr cobro ao poder excessivo da EDP e colocar o interesse público em primeiro lugar. Tentou fazê-lo com medidas concretas, como a introdução de uma contribuição especial pela produção de energia elétrica. Deu-se mal. Quando essa sua tentativa foi inviabilizada, pediu para sair, mas nessa altura o primeiro-ministro Passos Coelho convenceu-o a ficar. Agora, Henrique Gomes sai mesmo depois de não ter conseguido impor uma renegociação das rendas da EDP, que só vai ser feita numa base voluntária. O ex-secretário de Estado de Energia foi substituído por Artur Trindade, que até aqui exercia o cargo de diretor de custos e proveitos da entidade reguladora do setor energético. Ainda vão dizer que a culpa é de José Sócrates. É verdade. Lembram-se, numa pequena nota também sobre política, lembram-se que na outra quarta-feira, na emissão 30, eu disse que foi entregue no Parlamento a petição que pedia a demissão do Presidente da República. No total, a iniciativa reuniu mais de 40 mil assinaturas. Pronto. Esta quarta-feira, esse pedido de demissão de Cavaco Silva foi rejeitado. Os ouvintes a pensar que eu ia trazer novidades. A administração do jornal I informou na manhã de terça-feira que a atual direção tinha sido substituída. Não revelou nem as razões, nem os novos membros da direção. António Ribeiro Ferreira, o ex-diretor, confirmou que tanto ele como Ana Sá Lopes, que era diretora adjunta, foram informados, na manhã de terça-feira, que tinham sido demitidos. Foram, porém, convidados a ficar no jornal. Estou há 8 meses aqui e gosto das pessoas. Acredito que o I tem potencialidades, por isso admite ficar, afirmou Ribeiro Ferreira. Ferreira, foi o que eu disse. António Ribeiro Ferreira foi convidado em julho do ano passado por Jaime Antunes para diretor, quando este comprou a parte que o grupo Lena detinha na empresa. Em fevereiro deste ano, portanto, no mês passado, Manuel Cruz, proprietário da empresa Sogapal, que detém a gráfica onde o jornal é impresso, comprou a parte de Jaime Antunes. O jornal I vai ter um novo diretor ainda este mês, disse a agência Lusa, o administrador executivo daquela publicação, Pedro Costa, sem querer adiantar nomes concretos. Também não se sabem nomes, não se sabem motivos, não se sabe porquê, tanto faz. Vamos outra vez ao Trio de Ataque, programa sobre futebol da RTP Informação, sobretudo baseado no futebol, exibido à terça-feira à noite. E vamos novamente a Rui Oliveira e Costa, adepto do Sporting. Não, não é o mesmo registro da semana passada. Agora é outro. Novamente sobre os árbitros, mas desta vez com um alvo diferente. Contem o número de insultos e adjetivos menos simpáticos. Bem, já que estamos aqui no fundo, nas escolhas do mais negativo da semana, Rui Oliveira Costa, para a tua escolha, que está relacionada com a Associação Portuguesa de Árbitros. O meu fundo é a PAF. E a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Eu, na semana passada, referi-me à coragem. No tempo da antena final do Trio de Ataque. Eu acho que sobre essa está demonstrada, há evidência, a coragem que tem. E fui relativamente surpreendido, mas relativamente surpreendido mesmo, pelo um comunicado da PAF, que é um comunicado. E o que é que a PAF diz? Com desfaçatez e com aldrabice. Porque, para além da coragem que já demonstraram, são perfeitamente aldrabões. E eu sei o que é que estou a dizer. Porquê? Porque escrevem aldrabices. São completamente aldrabões. Não tenho nenhum medo de nenhum inquérito, nenhum processo. São completamente aldrabões. Porquê? O que é que os senhores escrevem? É que não é um palavrier. Eu não estou a queixar de arbitragem. Eu estou a dizer o que os senhores da APAF... A APAF não apita. A APAF é uma associação profissional que representa uma classe. Que é o caso. E o que é que os senhores da APAF escreveram? Não. O caso do Sporting... Porquê é que houve o boicote? Chamou eles greve. Desconhecimento também, são um bocado incompetentes. Estamos aqui dois juristas que sabem que greve, na ordem jurídica portuguesa, só as organizações sindicais é que a podem fazer, a APAF não é, portanto, não tem possibilidade de o fazer. Mas isso, vá lá, é só ignorância. Também são ignorantes, mas isso é outra coisa. É que dizem, é que o Sporting fez antes do jogo. E fala-se até em coação, não é? Antes do jogo, e a coação. Ora bem, a ser verdade, isto é, o Alderbom seria o bem, não eles, que é o que são, o Sporting teria sido punido. Porque foi aprovado na Assembleia Geral da Liga, na época passada, a ter efeitos esta, que se um clube o fizer, é punido. Ora, o Sporting não foi punido. Não houve. O Sporting não perdeu pontos. O Sporting não teve nenhuma multa, nem sequer uma advertência. Porquê? Porque não houve nem o site, nem o jornal do Sporting, nem a nenhum dirigente do Sporting, nem da SAD, nem do clube, que é maioritário na SAD, prestou nenhuma declaração sobre o Sr. João Pereira. Houve um rumor num jornal não clarificado. Portanto, e o que é que aconteceu depois? É que isto teve um processo. Porque é que eles são aldrabões? É porque o Sr. João Ferreira, que alegou isso, como não provou, foi punido. E o Sr. Paulo Batista foi punido. Está transitado em julgado. Isto é, o que agora vêm dizer é que o Sporting antes, nada, zero, não é verdade. Não foi provado nada. Não houve nenhum dirigente, nenhum sportinguista, nada. Zero. Não houve nenhuma coação. E de modo que o que estão a dizer, num comunicado, passado este tempo todo, tendo dois associados que foram punidos. Sabem que o Sporting foi completamente ilibado. E passado este tempo, depois, na semana passada, eu ter dito o que disse, não vou repetir, que eram os valentões. Agora são aldrabões. Por acaso rima, mas é o que são. Não se atrevem a pôr processo nenhum, porque são mesmo. Aquele comunicado é uma aldrabice. Não está sustentado em nada, o processo decorreu, o que eles dizem é mentira, são mentirosos. Com pouco jeito, devo dizer, passado este tempo todo. O que eles dizem é que antes houve uma tentativa de coação. E o que eles dizem é uma mentira. Se houvesse, o Sporting tinha sido punido. Está na legislação. E não só tinha sido punido, como os árbitros que se recusaram a apitar o jogo do Sporting não tinham sido punidos, porque tinham justa causa para o seu ato. Não, foram punidos, e bem. E o Sporting foi completamente... Não foi ilibado, não houve sequer inquérito, porque não houve nenhuma declaração. Não existiu. Isto é uma inventona. Isto é um mini-prec de revolucionários de pacotilha, aldrabões, como é evidente, com pouco jeito. A linha é a mesma. É a linha da trafolhice. A sua coragem já tinha demonstrado. Bom, a sua competência... Hã? Essa palavra pode ser exagerada. Qual, qual? Da trafolhice? Não, então não são trafolhas. Então quem diz? O que disse? Eu acho a palavra mínima. Mínima. A trafolhice. Então é o quê? É transparência? O Rui está, é rigor? Está ao ataque. Hã? Está ao ataque. Verbalmente ou até... Não. Eu disse a semana passada. Julguei que eles se continham. Afinal, não. Responderam. Eu disse, epá, mas eu... Será que tenho assim tanta relevância, passado este tempo todo, eles responderem? Então responderam se puseram-se a jeito. E assim vai o futebol em Portugal. Ó Carlos, ainda bem que acabaste com o outro site que isto... Enfim, o que tinhas para noticiar hoje em dia. Ouvintes, vão ouvir uma música que nunca ouviram. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai. Pronto, já chega. Quarta-feira foi noticiado que Ai Se Eu Te Pego, o êxito que popularizou Michel Teló um pouco por todo o mundo, não é, afinal, original do músico brasileiro. Que novidade! O tema terá sido composto em 2006, durante uma viagem à Disneylândia, por três estudantes brasileiras que, agora, ao depararem-se com um enorme sucesso gerado pela canção, decidiram reclamar os seus direitos autorais. As três meninas, chamadas Marcela Quinho de Ramalho, Maria Eduarda Lucena dos Santos e Amanda Borba Cavalcanti, ao menos temos o nome completo das três, já moveram uma ação no Tribunal de João Pessoa contra o cantor, contra a editora São Livre, contra a editora Pantana, contra a compositora baiana Sharon Assioli. Esta Assioli terá registado indevidamente a autoria dos versos, portanto, como a música fosse sua. As receitas provenientes do tema estão, enquanto a questão da autoria não foi esclarecida, estão a ser congeladas. Portanto, todo o lucro foi parado para já, não tendo o cantor autorização para mexer nesse dinheiro até que saia uma decisão final do processo. No fundo, a justiça pegou os lucros da música. Ora, Sharon Assioli revelou que, efetivamente, tinha conhecido o refrão da música através de umas raparigas, as três em causa, mas que, em 2009, quando foi registar o tema em seu nome, não conseguiu entrar em contacto com elas. Acabou por registar, então, a música com o seu nome de Sharon Acioli e diz ela: "Eu fiz um funk inspirado no gritinho de guerra de três meninas da Paraíba que estavam em Porto Seguro de férias. O meu parceiro Dix entrou depois e transformamos em forró. Michel Talot transformou em sertanejo e a coisa bombou. Agora, todo mundo quer um pedacinho do milhão." Ora bem, eu percebo, e eu sou defensor dos direitos de autor. Se as meninas criaram a música, acho muito bem que tenham direito a alguma coisa com ela. Mas, porquê é que só se lembraram agora? Cheira a dinheiro, não é? Também na quarta-feira soube-se que a Enciclopédia Britânica vai dizer adeus ao papel. Ao fim de 244 anos, tanto tempo, a mais antiga enciclopédia de língua inglesa vai deixar de ser impressa, mas continua disponível nos formatos digitais online. A edição em papel tornou-se cada vez mais difícil de manter e não é o melhor meio físico para disponibilizar a qualidade da nossa base de dados e a nossa qualidade editorial, justificou o presidente da enciclopédia, George Cowes. Muito mudou desde que a reputada enciclopédia foi editada pela primeira vez em 1768, em Edimburgo, capital da Escócia. Cowes refere que a Britânica foi uma das primeiras empresas a sentir o impacto das mudanças tecnológicas há cerca de 20 anos e tem andado a adaptar-se aos novos tempos, embora, por vezes, seja muito difícil, diz ele. A empresa vai continuar a vender a edição em papel até que o atual estoque de 4 mil exemplares se esgote. A versão esta em papel tem 32 volumes, é editada de 2 em 2 anos, a um preço que ronda os 1.000 euros. Mais económica e leve, a assinatura online custa 53 euros por ano e, recentemente, foram lançadas aplicações mobile por 1,5€ e 3,70€ por mês. É parecido com os 1.000€ de 2 em 2 anos. Sinais do tempo, não é verdade? Nos últimos anos, instalou-se a moda das redes sociais. Quer dizer, para mim não é moda, é mesmo doença. Sobretudo no que diz respeito ao livro das caras. Os líderes têm o nome Twitter e Facebook, mas os ouvintes, porventura, sabem quais são os utilizadores, no fundo, as personalidades públicas mais populares nos dois meios? Não sabem? Porque eu ainda não vos disse. Vou dizer agora. Posso? Posso. Comecemos pelo Twitter. 140 caracteres de cada vez. Personalidade, a décima personalidade que tem mais seguidores no Twitter é Selena Gomez. No número 9, não deixemos música, segue-se Taylor Swift. Número 8, não é propriamente música, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. A sétima pessoa com mais seguidores no Twitter é Kim Kardashian, uma das famosas irmãs. Número 6, a amiga do nosso diretor, Britney Spears. No top 5, para já no número 5, Rihanna. Isto aqui é só música. E não deixamos cantoras. Número 4, Shakira. Chegamos ao pódio, parece o European Top 20. Número 3, Katy Perry. Número 2, Justin Bieber. Depois da namorada, vem o namorado. E sem surpresas, a pessoa que tem mais seguidores no Twitter em todo o mundo é Stephanie Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga. Vamos até ao Facebook. No livro das caras, começamos por um homem. Número 10, Akon. 9, o já falecido há muito Bob Marley, mas tem uma página no Facebook, apesar de morto. Número 8, Katy Perry. No sétimo lugar, está alguém que nunca ouvi falar, Cristiano Ronaldo, o único português no meio destas duas listas. Número 6, Justin Bieber. No top 5, Michael Jackson, olha outro morto. Número 4, Shakira, que partilhou, curiosamente, partilhou o mesmo lugar nas duas listas, quer no Twitter, quer no Facebook. Número 4. No pódio, terceiro lugar para Lady Gaga. No Twitter pode ser a maior, mas no Facebook tem duas personalidades à sua frente. Uma delas é Rihanna, que está no número 2, e, talvez para a surpresa de muitos, no Facebook, a pessoa que tem mais seguidores é Eminem. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 31ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 7 dias.